Portugal 024, ready to copy. Affirm, Portugal 024, ready to copy, go ahead. Portugal 024, clear to destination Lima, Papa, Papa Tango, flight level 370, via upper risk 50 until Mike Serra Serra, then upper November 866 until Max South, Bravo Echo X-ray Alpha Lima, then DCT Liga, Lima India Golf Romeo Alpha. Take off from runway 10 after departure, left turn, Momo departure, Gabi transition. And this call code 5061, departure control frequency 119.35. Departure control 024 is clear to Lima Papa Papa Tango, flight level 370. Upper Whiskey 50 to Mossoró, then upper November 866 to Bexon, direct to Igra. Taking off from runway 10, performing a left turn. Momo departure, Gabit transition. Squawk 5061, departure frequency 119.35. Portugal 024. Portugal 024, read the back, correct, coming ready. Will the Portugal 024. Batimento 58, último entre no 0, no 3, só baixado travado. Ainda não tá baixado travado não. Voo 868, Aracaju aprovado nível 230. Decola da pista 10, perfil de saída Pouca, transição Caju, curva à esquerda. Golf 677, transponder 5056, controle Salvador 119.35. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Pouca, transição Caju. 5056, código 935. Boa noite, 68. Protegimento correto, chame então. Amaral, 868. Aqui é acionamento do 868 na posição 1. Voo 868, livre acionamento, chame táxi, portão 01. No solo 40, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Espera, direita, chamou 219, está vendo? Solo Salvador, está vendo? 6258, liberando a foto. 258, boa noite, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Táxi via Alfa, reporta para ingresso na Juliette, né? Confirme a hora do plano. 5393, só confirmando, confirme a hora da DLA. Solo, Xané 6258, poderia confirmar a posição de parada? Xané 6258, será no pátio 3, posição 08. Pátio 3, posição 08. Autorizado via Juliette, ok? Já está autorizado via Juliette, ok, Xané 6258. Confirmando 0230. Afirmativo. Gente, 5393, aguarde. Não, aguardo. Livre, chame para o táxi, gol no 170. Para o táxi, eu vou no 868, 135 a bordo, 1 hora e 55, Salvador. Gente, vou no 868, Índia no ponto de espera, chame turno no 895, ajuste no 0 no 3. E a Índia no ponto de espera, no 895, 31, 868, para mais de perto. Azul 4062, boa noite. Chega da Mar e desça para nível de voo 050. Ajuste 1-0-3. Yes. Afirmativo, tripla. Boa noite, voo 868, está na porta, ela é pronta. Boa noite, boa noite. Está ligando a linha decolada 1-0, vento 1-3-0 graus com 08 nós. A linha decolada 1-0-868. Direto. Transponder 5021 no controle Salvador 1 no 9, decimal 35. Afirmativo, 190. Pessoa, devorada da pista 1-0, primeira curva esquerda, Puka K. Golpe 7750, 1-0-35. G5393, cotejamento correto, chame pronto. Pois vai, manda o próximo trip. Anesgo 1098, Natal aprovado nível 370, via Pesulo 1-0. Decolada pista 1-0, perfil de saída Puka, transição Zipar, curva esquerda. Transponder 5063, controle Salvador 1-1935. Iniciando, voo 1868. Certo. Curva esquerda, 0063. Afirma, voo no 098, cotejamento correto, chame pronto. Decola? Gol 1868, contatada na decolagem, se me mantenha. 230, sai da Puka. Puka 230, 1868. 293, livre acionar Schmidtax. Livre para o espectamento para o pacto 353. Gomo 170, contato radar na decolagem, sobre mantenha. 370, sai da Fuca. 370 na Fuca, Gomo 170. Gomo 868, autorizar direto a Aracaju. Aracaju da presente, Gomo 868. Strip 5393, Índia, no posto, espera, chame torre no 1895, ajuste no 0 no 3. Portugal 0 to 4, stand 1-1, request pushback and start. Portugal 0 to 4, coordinate with the ground staff to start up and the call me ready for taxi at Ebin Gate 08, okay? Call you for push and I'll call you for taxi at BM Gate 08, Portugal 024. Gomo 868, chama Centro Recife, 125, decimal 45, alterna, 133, decimal 65. 12545, 133, 65, gol 1869, grato. Por favor. Azul 4062, desça para 2000 pés, ajuste no 093, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado. Decolagem, pista no zero, vento no 40 graus com 05 nós. Maceió aprovado nível 330, via 0158, Orago DCT. Decola da pista 10, perfil de saída Pouca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5066, controle Salvador 11935. Próximo autorizado nível 330, via Upper Whisky 52, Orago, saída Pouca, então Caju com curva à esquerda. Transponder 5066 e o controle 119, decimal 35. São 3152, aerovia Upper Whisky 58. Afirmo, Upper Whisky 58. São 3152, cotejamento correto, informação em curso, Charlie, chame pronto. Chama pronto para... São 3152, só para pushback e treinamento. 3152, aguarde. Mandando. Okay. 3152, corrigindo o livre acionamento, chame para o táxi. Agora pronto para o táxi, 3152, livre acionamento. Aguarde. 193, decola 59, controle 119, decimal 35, bom voo, boa noite. 19935, obrigado, copeiro. Uma boa noite, boa noite. Van 3891, ciente, ao senhor na identificação. Controle boa, trip 5393. Trip 5393, contato radar na decolagem, sub mantenha. 190, saída Pucca. 190 na Pucca, trip 5393. Trip 5393, autorizado direto a Aracaju. Direto a Aracaju, trip 5393. Estabilizando o campo à vista 4062. Azul 4062, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.95. 895, boa noite. Boa noite, bom curso. 172, boa noite. Chega da Mar e desço para nível de voo 060. Ajuste 1093. Salvador Azul 4062, baixou travão. 62, altímetro no 013, o vento no 40 graus com 08 nós, tem livre pouso, pista no 0. Livre pouso, 4062. Voo no 098, informo que o Airbus da Portugal está iniciando o acionamento nas proximidades, assim que o mesmo iniciar o táxi, o senhor será autorizado, ok? Índia, no ponto espera, chame 2-1-8-9-5, ajuste no 0-1-3. 1-0-1-3-2-1-8-9-5, a torre. 062, solo 05, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 3891 no livro da restrição IP, desça para 2000 pés, permanece o ajuste padrão, autorização no procedimento ILS X-Way, após estabilizado. Vai reportar estabilizado, livre da restrição IP, ajuste padrão, 2000 pés, 3891. Azul 4062, boa noite, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, chama. Portugal 024, taxi via April 1, India, until holding point 1-0. At the holding point, call tower 1-8, small 95, ultimate 0-1-0-1-3. Do you want to be on the canage? Korea 2 proceed via airport 1, India. Holding point runway 10. Changing tower 118 decimal 95 airport Portugal 024. Voo no 098, coordene com a equipe de solo para iniciar o pushback e rebocar até o través do 08, chamar para o varão táxi. A gente coordena, reboca até o través do 08, chamar para o táxi. Dá uma vez. Dan 3152, contato radar na decolagem, subir, mantenha. 330, saída PUCA. 330, PUCA, Dan 3152. Gol no 172, livre da restrição ITAP, desça para 3000 pés, permaneça o ajuste. Dan 3891, no complexo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.95. Bora 895, acho que é 3891. Gol no 172, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado no 172. Colador 3891, 3000, desprende a serra visual. Afirma. 098, confirmando, o senhor tem condições de iniciar o táxi da presente? Afirma. 0098, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto espera, chame torre no 0183. Pátio 1 no Índia, ponto espera 095, 0203, ajuste no 0183. equipe 5393, chame Centro Recife, 125.45, alterna, 133.65. 125.45, 133.65, boa. Oi? No 40 graus com 09 nós, tem livre pouso, pista no 0. 140 com 9, 10 no 3 ajustado, livre pouso, 10, na 389. Zero to 4, Barnet 12, call 119.35, control departure, have a good flight, move on. 119.35, 0 to 4, 119.35. Portugal 024, radio compact, climb flight level 370, Momo departure. Oh no, Momo departure coming, confirm unrestricted 370? 370. 370, Portugal 024. Salvador, boa noite, 908 098.0, pistão no 0, visual com aeronave da final. 098, após passagem do tráfego na curta, após ali mantém cabeceiro no 0. Após passagem do tráfego na curta, ali mantém pista no 0, 098. 5 S, having 3202 Royce. Clear deviation, é Portugal 024. Deviation, Portugal 024, muito obrigado. Confirm. Confirm, it can be. Kogbo. Fly direct to Kogbo, é Portugal 024. Direct to Kogbo, Portugal 024. Obrigado. AM 3152, chame Centro Recife, 125.45. 12545, AM 3152. Gol no 172 estabilizado. Afirmativo estabilizado no 172. Gol no 172, completo final procedimento ILS Extraction e torre 118.95. 1895, gol no 172, obrigado. Composto. Salvador, gol 1172, estabilizado ele é Sectway. 1172, altímetro no 0, no 3, está baixado travado. Afirmativo, baixado travado, 1172. Chegou 1172, o vento 140 graus com 08 nós, tempo autorizado, pista no 0. Livre pouso, gol 1172. Colisão 7, controle 119, decimal 35, bom foi, boa noite. 1935, obrigado. Crone Salvador, aquele cordial do Gol 9098. Gol 9098, contato radar na decolagem, sub mantenha. 370, saída PUCA. 370, preço da PUCA. No solo 19, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Direita 1219, boa. 172. Solo Salvador, boa noite, gol 172, deu na nossa, escuta. Boa noite, gol no 172, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte para ingresso Juliette, gol 172. Portugal 024, Recife Center, 125, decimal 45. Boa noite, você. Do Gol 172? Gol 172, prossiga. Só a título de informação, recebemos na final laser verde à esquerda do campo de pouso. Ok, ciente, o Gol no 172. Golo, Gol 972 para prosseguir no táxi. Golo 172, informo que vai táxi até através do portão 08, aguarda a viatura Follow Me até o 11. Ok, 08, aguarda o Follow Me até o 11, 972. Gol 1098, chame Centro Recife, 125, decimal 45. 25, tchau.